todos querem curtição. Os guerreiros, guerreiras vão atrás de diversão. Vocês pediram, então agora segura. SNJ vem trazendo o som que é uma loucura. Os manos gostam, as minas se identificam. Pode ter certeza, esse é o mais novo som das pistas. Se não souber dançar, não vai desanimar. Preste muita atenção, é um pra lá, dois pra cá. Antes de tudo tem que saber chegar, respeitando toda mulher em primeiro lugar. A batida é excitante, o flow bem atraente, os caras e as minas cada vez mais envolvente. É rap nacional e não estrangeiro, senti só a pegada do swing brasileiro. Mas quem quiser chegar fique bem à vontade, vamos fazer deste momento a nossa longa viagem. Como eu posso te provar? Atraente, eu vi passar com um olhar sedutor, foi logo me conquistar. Dentro do baile, eu te conheço, com essa beleza, será que eu mereço? Pra me aproximar, não vou atravessar, esperar o tempo certo e me jogar. Ha! Pegar na mão dela e me apresentar, com bom assunto talvez possa te provar. Que um cara como eu também curte o amor, entrar no clima com uma dose de vinho. Ha! Casal perfeito, eu e você. Ha! Eu vou te amar até o amanhecer. Como eu posso te provar? Eu sou louco por você. Essa noite eu vou te amar. Até o amanhecer. Como eu posso te provar? Eu sou louco por você. Essa noite eu vou te amar. Até o amanhecer. Se quer alegria, vem pra cá, mas porém muita calma. Amor, sentimento puro que alimenta a alma. Mulher, berço sagrado, lindos campos, clima puro. As lembranças do passado, hoje esperanças do futuro. Refugiamos no prazer, este serve sentimento. Quando estou com você, perco a noção do tempo. Dia 8 de março, considerado o dia dela. Beijo a todas as rainhas, princesas e ciderelas. Pois eu sou do sereno e pra mim não tem hora. Se a casa tá cheia, não quero ficar de fora. A vida não é só tristezas, pode ser felicidade. Ame sempre alguém e viva a realidade. Como eu posso te provar?